Salvador, bom dia. Papa Roberto Bravo, Fox Watch Mike. Como meu uísque, eu acho que é tango, assina a identificação. O Imari, autorizado chegada a mais, chama o ideal de descida. Para 4 mil pés, ajuste menor. Romeu, Bravo, Fox Mike, na identificação, chegada a Manvo e Amanda, desça para 3 mil, ajuste menor. Boa na banda, 3.039, já o Fox direto Itape, inicialmente, o eixo Chetão. Salvador, o TAS 3601, 151 a bordo, alternando galeão, 6 horas e 50 minutos de autonomia para o transporte. TAS 601, copiado e dado, 151, 350 galeão. Afirmo, TAS 3601. Autorizado. O táxi direita ainda, 1895 no ponto de espera com a torre, ajuste M9, por favor. 1895 no ponto de espera, o táxi 2000, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, informarei localizador Bravo Fox Mike. Salvador, bom dia, 3601, quanto espera pronto? 3601, bom dia, livre a decolagem da ONU 0, vento 80 graus, 79. Livre a decolagem da 3601 decolada ao 06, chame o controle 198. 19836601. Romeu Bravo, Fox Mike, complete final LS, chama a torre 118.95. 118.95, Bravo Mike. Felipe Salvador, muito bom dia, 76601, Dael Leda Bridge. 01, Sulema até 360, saída Dael. 360, saída Dael, Tan 6601. Romeu Whisky Oscar Tango, desse mantém a 2000, autorizado ILS X-Ray, aponte localizador. Autorizado 2000, vai reportar o localizador. Confirme a frequência da torre para o Bravo Fox Mike. 11895. 11895, obrigado. Foxtrot Mike. Bravo Foxtrot Mike, prossiga. Oi, LS. Ok, avistado o tráfego. Na livre o pouso, né? No zero. O vento, 70 graus. 070 graus. 109. Bravo Foxtrot Mike. 6251 com a Eco, autorização para Guarulhos no 360. Chame o solo 1219, o Oxenair. Bravo Fox Mike, copiou a autorização de pouso. Leve pouso, Bravo Fox Mike. Com a Eco, autorização para Guarulhos no 360. Pronto, cópia. Pronto. Guarulhos 360 aprovado, rota conforme plano, bridge, pisolou no meio, abravotar o zulu, decola no zero. Curva direita, perfil da Dael Leda, pós-Leda bridge, 5065 transponder, com altura opera em 1.9.8. Vento Bravo Fox Mike. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda, Bridge, 17, Brasil 16, tomando plano de voo, transporte 5065, e o controle 1198, Oxenéia 6251. Então, porta 11, chama o controle pronto, posicionar. 6251. Restrito nível 280. Nível 280 restrito, tanto 6601. Mike no solo ao 10, libere à direita, chame o solo 1219. Prossiga. Pernoitando, pode 3, confirme. Então, tá com uma taxa de quilo, tá interditada? tá fechada? Você vai prosseguir em frente na Alfa, após Juliette, na Juliette, depois você curva a sua esquerda aí para prosseguir no pote 3. Salvador, informando, possivelmente é a remota 01 do pátio 3, ok? Posição 01 do pátio 3, fica atento ao sinalizador. Possivelmente deve ser a primeira posição do pátio 3. Frequência 1251. O ajuste é 1009. Ok, vai tomar passada do externo e fica pra cá. Que o offset não está passando em casa. O Whisky Oscar Tango é um pouso autorizado na 1-0. O vento 070 graus, meia dúzia nós. Pouso autorizado para o Whisky Oscar Tango. Oscar Tango, Zona Delta. Gente, o Whisky Oscar Tango, seu solo foi ao Zona 9, chame o solo 1219. Solo 1219. Um minuto. O Oceanema 2 Ticuno. Aguardando a sua escuta. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Oscar Tango. Escuta, prossiga. Zona Delta está aguardando o Oceanema. Gente, qual é o... parte de destino? Pátio 5. Ok, pode prosseguir então, via Alfa, Juliette e reposta Taxiway Lima. O Whisky Oscar Tango, o senhor conhece o aeródromo? Negativo, senhor. Seria o Angarabata. Seria no Pátio 5, o Angarabata? Não, negativo. Então faça assim, prossiga via Alfa, Juliette, contorno o pátio principal e reposte na Taxiway Lima, Whisky Oscar Tango. Você vai via Alfa, Juliette e vai contornar o pátio e reposta na Lima, seu Whisky Oscar Tango. Tá, um contorno de Elisão, tá? Você tá com a nave no portão 11, o Airbus está solicitando pushback. Ok. Mas esse segundo, eu tô com um cara com um pátio taxiando. Após o mesmo cruzar a retaguarda, tá livre o seu pushback e acionamento no 11, chama o táxi. Ativa após o cara, tá livre o pushback. Sente Lima, Mike e reporte na Quebec, no ponto de espera da Taxi Quebec. Whisky Oscar Tango. Agora ingressa via pista, 1 no 7, sentido cabeceira no 7 e o Oscar Tango. após você ingressar na 197, a bata, parte da bata, você vai ingressar após a segunda esquerda, a sua esquerda, é a taxiway mais próxima da cabeceira 197, no sentido voltando, onde fica o parte da bata, isso que eu escutando. Afirmativo, na segunda esquerda, após o seu ingressar, ok? Janeiro 6251 para o táxi B136, Altera Galeão, 4 horas e meia de autonomia. Aprovado o táxi, pátio Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 108.95, ajuste 1009. Gente, ponto de espera com a torre 209. Obrigado, bom dia. Nada. Oscar Tani, frequência livre estacionar, bem-vindo. Guarulhos, bom dia, chegando aí a 251, próximo ponto de da ONU Zero. Bom dia, Oxenai 6251, está autorizado a decolagem da 1 0, vento 060 graus, 5 nós. 6251, a linha decola da 1 0. Tony, bom dia, Chanel 6251. Chanel 6251, decolado 34, controle 19-8. 170, chamei 6251. A frequência, por gentileza? 25 decimal 1. 251, bom dia, obrigado. Bom dia, vamos. Okay.